A Boys Love Brasil está fazendo 2 anos. Fique agora com o primeiro bloco do podcast em comemoração a essa data. Muito obrigado a todos vocês que nos seguem e nos amam. www.boyslovebrasil.com. Oi, gente, aqui é a Duda. Eu sou integrante do staff da BLB. E hoje a gente veio aqui apresentar um podcast especial dos 2 anos da Boys Love Brasil. E vamos começar, né? Verdade, verdade. Aqui quem fala é o Bob. E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Então, como a Duda falou, a gente veio apresentar aqui um podcast especial, né, comemorando os 2 anos da Boys Love Brasil. Bom, a gente vai falar um pouco aí sobre como surgiu a Boys Love Brasil, sobre os convites para entrar no staff, né, e tudo mais aí. Espero que vocês gostem. Esse é só o primeiro bloco desse especial. Teremos mais 2 outros blocos, né? Então, vamos lá, vamos que vamos, galera. Gente, o primeiro bloco a gente vai focar nos nossos BLs favoritos e os atores favoritos, ou seja, a parte boa do Boys Love, do BL asiático. E os outros 2 blocos falarão sobre outros 2 temas que eles vão apresentar, respectivamente. Vamos começar como que a gente se conheceu, como a gente entrou no mundo BL, né? Você quer começar, Bob? Ah, sim, eu vou... Bom, primeiro eu vou falar rapidinho aqui sobre como surgiu, né, a Boys Love Brasil e tudo mais, para o pessoal que está ouvindo a gente conhecer, né, Duda? Bom, uhum. A Boys Love Brasil foi, há 2 anos atrás, eu e um amigo meu chamado Elbert, a gente tinha pensado em fazer alguma coisa, né, porque eu conheci ele através também desse mundo BL, do Facebook, e a gente tinha pensado em fazer alguma coisa, um site, um blog, alguma coisa, né. Só que aí a gente pôs a ideia no papel e, por motivos pessoais, o Elbert teve que sair. E depois que ele saiu, eu fiquei um tempinho parado, né, e por fim eu falei, como eu já mexia com outros tipos de site, eu falei, vou criar um site exclusivo para isso, né? Só que aí veio a questão, como eu vou fazer tudo sozinho? Criar site, fazer a configuração do site, fazer matérias, enfim, tudo, né? Aí foi aí que eu tive a ideia de abrir aí um espaço para ter mais gente na equipe. E dentro desse espaço, a primeira pessoa a entrar na equipe foi o John. O John, que era para ele estar aqui, né? Mas como ele deve estar vendo o jogo... O irresponsável do staff, mais conhecido como o Chernobyl, não está presente. E eu espero que ele ouça o podcast e pense em todos os pecados que ele cometeu. Pois é, aí ele entrou comigo e a gente começou a recrutar o pessoal. A segunda pessoa que entrou pro staff ficou até um tempinho atrás. Ela saiu tem, acho que 1 mês mais ou menos, é a Marina. Ela saiu não, né? Ela está em pausa porque ela está resolvendo os problemas pessoais dela. Mas ela foi a segunda pessoa a entrar pro staff, né? Bom, aí a partir daí a gente começou um trabalho de recrutamento no Twitter e no Instagram, que até então eram as únicas 2 redes sociais que a gente tinha, né? Aí, a partir disso, a gente foi achando pessoas. De lá pra cá, já passaram pelo staff 85 pessoas. Não estão até hoje as 85, mas passaram 85 pessoas. Hoje ficaram o site... Ficaram só os melhores. Com certeza, ficaram só os melhores. É brincadeira, gente. Todo mundo contribuiu um pouco, a gente só agradece. A like. Na verdade, gente, todo mundo que participou, vocês são fodas. Obrigada por fazer a Boys Love crescer. Aí, de lá pra cá, né, a gente, graças a Deus, vem crescendo muito, muito mesmo, né? Hoje nós contamos com 3 sites, que é o site da Boys Love Brasil, é o principal, né, onde vai notícias, vai reviews, vai algumas outras coisas, e promoções, enfim, né? Temos parceria com uma loja, que é a loja do Victor, da BL Séries, né? Temos também... um site onde a gente traduz novels, né, que é o novels.boyslovebrasil.com.br, e temos um site onde a gente traduz também para o português, legenda, na verdade, né, séries e filmes BLs e também não BLs que a gente acha interessante. É bom falar, porque senão ainda vai uma pessoa comentar, mas eu entrei no site, tinha uma série que não era BL. Filmes asiáticos, gente, no geral, focado mais no BL, mas você vai achar ali um Lacorne Etre, um negócio mais... Vai achar talvez um legal, um ocidental ocidental legalzinho, assim, que a gente acha interessante, né? A gente coloca Sim. lá também, mas o principal é focado no mundo BL mesmo, né? Então, aí, futuramente, bem breve, a curtíssimo prazo, nós vamos lançar aí também a Rádio Boys Love Brasil, né? Graças a Deus aí, Sim. estamos crescendo para ficar bastante, bastante grande. Nossa, como redundância, Bob. crescendo. Ah, eu já apresentei o início. Não, fala como é que você entrou. Não, deixa eu falar logo, depois você fala Eu como é que você entrei, entrou eu pro mundo falei, BL. eu criei, uai. Não, mundo BL, no geral. Não, calma. Deixa eu falar aqui como é que eu conheci a BLBA, depois a gente fala como a gente entrou no mundo BL. Tá bom. Tá, então, gente, não faz nem um ano que eu entrei no mundo Boys Love. Eu sempre fui fujoshi. Na verdade, eu nem sabia que isso existia, mas eu sempre fui. E eu era do fandom Directioner. Muitos de vocês devem conhecer. Aí tinha o Louis e o Harry, que aí era o Larry. Tava com o tempo desgastando. Eu fiquei uns 4 anos nesse fandom. E, enfim, uma hora eu saí, né? E aí, nesse meio tempo, eu conheci Love by Chance. Faz muito pouco tempo, né, gente? Faz nem um ano, acho que faz uns 7 meses. Eu conheci Love by Chance e, assim, eu acompanhava num site que não era nem de BL, era tipo um site aleatório que tinha. E eles postavam um episódio por mês, eu acho que eles eram muito atrasados. E quando eu descobri que, tipo, tinha outros sites que mais especializados que, tipo, postavam um episódio por semana, eu fiquei louca, e eu conheci todos, aí eu fui jogada, fui mim, mas Love by Chance foi o meu primeiro, assim, me apaixonei de cara. E, assim, de cara eu logo me apaixonei pelos personagens, pela temática, pela cultura asiática. Antes eu tinha um pouco de preconceito, porque os tios especiais não gostavam muito de K-pop, não porque era ruim, porque eu tinha um preconceito mesmo. E aí então eu tinha um preconceito com tudo que envolvia cultura asiática, mas depois do BL eu me abri, tipo, totalmente me desconstruir de tudo que eu tinha dentro de mim, e foi maravilhoso. Eu conheci muita gente legal nesse meio, assim, nesses poucos meses. E nesse meio tempo eu conheci a Boys Love Brasil. Assim que eu vi, eu achei muito foda. Eu olhei assim, gente, legal. Só que assim, eu fiquei, legal, mas eu não pensei em nada. Eu recebi o convite, né, pelo recrutamento do Twitter. E eu falei, caralho, eu quero. Eu entrei, assim, tipo, eu entrei no recrutamento, né? Que é um grupo que você entra antes de entrar pro staff, pra você ver se você, né, tem capacidade de entrar e tudo mais. E assim, eu tava lá e eu vi que aquele negócio não ia durar muito. Eu falei, gente, né, vamos fazer um negócio aqui. Aí eu dei meus corre, né, gente? Eu mandei um monte de coisa pro John, eu enchi o saco do John muito naquela semana. E antes disso, eu tinha conhecido o Bob. Eu não sei, eu não me sei, não sei se foi depois ou se foi antes, mas eu sei que a gente ficou uma madrugada toda conversando. E assim, eu nem sabia que ele era o dono da Boys Love, só fiquei, tipo, lá, conversando horrores sobre militância e um monte de coisa. E foi muito legal. Foi assim que eu conheci a BLB, e enfim. Me orgulho muito de fazer parte. Dá um trabalho da porra, mas vale muito a pena. É isso. Você quer saber como eu entrei no mundo BL, né? Pois bem, em 2002, na verdade, em 2000 e eu esqueci. Sei que tem muito tempo mesmo. I don't remember. Eu vi o filme Love of Sion, né? O Amor de Sião, traduzindo. Esse é o primeiro. Aí eu conheci o BL, comecei a pesquisar, né? E pesquisar, pesquisa vai, pesquisa vem, vi umas coisas bem grotescas mesmo. O Segredo de Brokeback Mountain, por aí vai. Tem um carinha de 1930. Aí eu fui, me apaixonei pela cultura asiática, eu particularmente. Ainda não gosto muito, né, de K-pop. Eu conheço algumas coisas, mas eu não sou daquela pessoa que fala assim, nossa, eu sou fã de K-pop. Não é como se falou porque é ruim, nem porque eu tenho preconceito. É gosto pessoal mesmo, né? Como tem gente que ama, tem gente que não gosta. Eu não odeio nem jogo hate, eu acho sensacional tudo que vem da empresa, tudo que eles fazem, que é grandioso, mas por gosto pessoal mesmo, eu não curto muito. E é isso, assim. Aí os BL estão um pouco atrasados, mas de Love Sick até os arcos, todos os arcos de History, eu já assisti. Então, estamos aí já há um tempinho, né? Ele é velho, gente. Então, vamos começar o nosso bloco, né? O primeiro Sim. bloco a gente vai falar sobre os nossos velhos favoritos, nossos atores favoritos. Tentando não só jogar farpas, porque isso é pro último bloco, né? Que as pretas do BL, vocês são bem. Aí eu quero participar desse bloco, pesada. Já estou me autoconvidando, já que tem uma vaga, eu vi lá que tem uma vaga, bloco, já gente, é minha. Fica até o final, porque a gente vai expor todo mundo do Twitter, todo mundo. Todos não... esses fiquezinhos famosos, eu e a Mary. Esse eu então, quero, bicho, esse eu quero. A gente vai expor todos vocês, a Trindade. O biscoiteiro, que a gente sabe quem é, né? Sabe? A gente não vai citar nomes, porque a gente não quer receber o processo, mas isso é pro último bloco, gente. Agora a gente vai pensar. Deixa eu receber o processo no final. É, deixa deixa o encontro no tribunal pro final. É, então, vamos começar com os nossos BLs favoritos. Então, Bob. Assim, é meio controverso o que eu vou falar, porque muita gente gosta e muita gente não gosta. Mas eu tenho uma paixão enorme por Love Sick. Apesar dos três primeiros episódios ser uma merda, não vou mentir também, os três primeiros episódios você tem que lutar pra passar deles. Eu não passei deles, desculpa. Eu primeiro bastante. É, eu passei depois da terceira vez tentando. Aí eu falei, não, agora vai, não é possível. Não tinha BL pra assistir naquela época, gente. É, aí eu passei, era... né? Então Love Sick é assim, minha paixão, né? Aí de Love Sick passa pra Other Boy, as séries, né? O Other Boy. Aí também que, assim, que eu, desde muito cedo eu sou apaixonado pelo Neil, que é o que faz o Apo, né? Na uhum. série. Então, assim, esses dois é o que eu classifico, assim, como os meus preferidos de muito tempo. Mas atualmente, os meus preferidos mesmo de todos, apesar de todo mundo achar que é Love by Chance, eu não curti tanto Love by Chance, os meus preferidos são os dois primeiros arcos de History 2. Eu, pra mim, aquilo lá veio pra revolucionar o jeito de contar a história. É, porque até então a gente é acostumado com histórias tristes, né? Uhum. E eles tiveram finais felizes. Então, assim, foi uma coisa totalmente inesperada, totalmente diferente. Então, a minha classificação ficaria: vinha Love Sick, o Other Boy, The Series, né? Que tem o filme também. Aí depois vinha History 2, Right or Wrong. E o segundo lá, que eu não sei, é bem de alguma coisa, que eu não sei pronunciar em inglês. Crossing the Line. Agora é Crossing the Line. Crossing the Line. Ah, essa tá mais fácil. Né? Esse tá mais fácil. E os seus? Quais são os seus preferidos? É, então, gente, assim, pra quem não sabe, os BLs, eles têm, assim, uma carreira histórica, né? Tipo, antes de certo ponto, eles tinham alguns nomes, e depois, certo ponto, mudaram os nomes, por motivos que a gente não sabe. Então, tem os BLs que têm dois nomes, assim, e a gente fica, tipo... Mas os atuais, tipo, de History seria Crossing the Line, né? Esse outro nome aí ninguém sabe falar. Então vai ser Crossing the Line mesmo. Então, gente, os meus favoritos são muito polêmicos, porque eu sempre treto quando eu falo que são os meus belos favoritos, porque o quarto é Crossing the Line também, History 2, pra mim, assim, meu Deus, é sem defeito, gente. Aquele BL, ele deveria ganhar um Oscar. Se tivesse um Oscar, assim, asiático, seria de History 2 Crossing the Line, porque... Não tem defeitos, não tem defeitos. Okay. Right or Wrong também, mano, é muito posto sem defeitos. É assim, aquela cena no... Como é que se diz? Aquela cena na... Olha a gritaria do povo assistindo o jogo, gente. Eu espero o Flamengo que fez outro gol? Não sei, eu espero que não, porque eu não tô esperando os dois, mas como eu odeio muito futebol, eu sempre torço pra, tipo, sei lá, acabar a luz no estádio, alguém, sabe, os dois perderem. Mas enfim... voltando ao que eu tava falando, Right or Wrong também é muito bom. É um BL muito injustiçado, o segundo arco de History, porque eu acho que o Crossing the Line meio que apagou um pouco o Right or Wrong, que é o segundo arco. Mas aquela cena na ponte daquele professor e aquele menino que cuida da filha dele, meu Deus, ele fala assim que ele tem que aceitar o amor dele, que não tem nada de errado. E meu Deus, aquilo foi tão revolucionário. Nossa, o amor de Crossing the Line. Né? É maravilhoso. Gente, se você não assistiu o History 2 por, tipo, preguiça, porque atualmente tem muito BL pra assistir, então dá pra você escolher, assim, né? A dedo. Uhum. Então, se você chegou agora, que nem eu cheguei agora, e você não deu chance pra History 2 ainda, assiste. Sobre o primeiro History, não assiste porque é puro abuso. Isso na verdade, aí é pro segundo, né? Na verdade, o terceiro arco do History 1 não tem abuso, né? Eles maneiraram no abuso. É só contando aquela história da mulher que reencarnou Só que ela, o cara já ia separar dela, né? Pra ficar com o menino. Mas é, o terceiro não tem a boca. Mas os dois primeiros... Obsessed, eu amo Obsessed. Só que eu não assisto mais por causa que eu não consigo mais engolir aquele abuso. Então, assim... Gente, vamos falar a verdade? A gente tem um tesãozinho nessas merdas. Só porque a gente romantiza, entendeu? Mas não é legal. E às vezes quando você para pra pensar, você fica... Meu Deus, isso é muito real e é muito ruim. Justamente. Isso é pro segundo bloco. Isso daí é pra Angel e pro Cauê falar. Eles vão saber falar sobre isso. Mas enfim, eu não recomendo o History 1, mas o History 2 assim, é o meu favorito, assim, o quarto favorito. Aí depois vem Sotos. Sotos tá muito polêmico atualmente, né, gente? Sotos tá uma coisa que, meu Deus do céu, e no Twitter, gente, no Twitter tá uma treta com Sotos tão grande que tá, ó, o babado. Não, o pessoal. Mas... Acaba comigo, porque, tipo assim, eu amei só, sabe assim, amei. Só que eu também aponto os erros que teve, que foi aquele com o doce do Christ, né? Aí eu aponto aqui lá igual Chumunzum. Oh, o que eu já apanhei naquele Twitter, você não tem noção, porque a atuação de Chumunzum, pelo amor de Deus. Não, gente, é ruim. Deixa eu falar pra vocês. É muito ruim. Gente, o God, sei lá como é que se diz isso, ele não tem expressão. Nossa. É maravilhoso, ele tá o tempo todo assim, parece um Ken, assim, no pacotado, assim. É ele, é o God. E o Pain, não é o Pain é o personagem do God. O Ayo, ele deu uma melhorada muito bom. Quem assistiu A2 Brothers sabe que o Pain, né, que é o base de SB5, ele melhorou muito. Porque na época de Jumons, eu tinha dó dele. Como é que você teve coragem de fazer isso? Ó, o único que tinha uma atuaçãozinha boa em Chumons era o Ming, né? O que fazia o Ming, que é o Kimon. O segundo casal. É o Kimon, porque ele já vinha de outro BL também, que era outro BL lá, que eu nem terminei de assistir até hoje, porque só eles nem beijaram, tem uma preguiça quando não beija. Aí eu... eu vou chegar lá nessa parte. Então, pois assim, é. o Ming e o Kit até foi uma atração boa, eu amo eles, gente, eu amo o casal deles, tanto que eles vão receber um BL agora esse ano, né, que, ó, vai ser o babado, tenho certeza que vai ser maravilhoso, eu espero, né, porque se forem pra cagar, que nem cagaram com outros BLs aí, que foram pra fazer, né, e fizeram uma merda, Together for Me, Cough, não faz. Melhor nem fazer. Mas vai dar certo, com fé em Deus vai dar certo. Sobre Sotos, eu amo Sotos com todas as minhas forças. Eu sou apaixonada em Kongart. Eu sou. Gente, não tem defeitos. O único defeito é que não tem apegação. Mas se tivesse apegação, ia ser assim. O céu. Faltou só isso. Mas de resto tá maravilhoso. Sotos não tem defeitos, gente. Os fãs. Quer dizer, os Sotos não merecem os fãs que tem. Vou falar a verdade, que não merece um pouco. Tem muitos que são muito maravilhosos, né? Tem fãs que são, assim, bem controlados. Mas tem um, gente, por favor, vamos ter um pouquinho mais de noção? Vamos ter. Mas não é toda a série assim mesmo. Tem uns fãs que são meio doidos, tem uns fãs que já são mais tranquilos. E o meu segundo favorito, né, saindo de Sotos agora, é Advanced Beverly. Não é bromance aquela porra. Não é bromance. É BL. Na verdade, sim, não é, né? Não é bromance. É BL, sim. Tem boys love, tem amor e é boys love. E não importa. Não tem defeito Advanced Beverly. E a novela é maravilhosa. Gente, aquela novela de Advanced Beverly, meu Deus do céu. É tipo o pico de Romeo e Julieta e o pico do porno Ubi. E é maravilhoso. É sem defeito. Gente, assiste Advanced Beverly. E primeiro assiste e depois lê a novela. E depois você assiste de novo. Porque depois que você assiste de novo e olha assim, meu Deus, nessa cena aconteceu isso. Você fica assim, é maravilhoso. Glória a Deus, eu li a novela primeiro. Ai, nossa, eu amei assistir, ler depois, porque depois eu fiquei, meu Deus, foi isso que aconteceu. Porque primeiro eu fiquei assim, eu fiquei muito maravilhada pela série, mas fiquei meio frustrada, porque não tem aquele negócio do negócio, né? Que a gente gosta aquele da minúcia da pegação, não tem. Mas aí você chega na novela, você chega na novela, meu Deus, você fica assim. É uma coisa da China, aquela vagabunda. China é uma nojenta, né? É. Gente, o que acontece com a China? China, por favor, por que você tem que ser a problemática da Ásia, né? Não precisava. Na verdade, não é só ela, né? Mas é porque o povo na China é afrontoso. Aí a gente fica problematizando a China. O primeiro lugar eu vou dar pra Guardian, porque, gente, Guardian é BL, sim. Nunca quem fala vi. Que é romance, eu vou tentar matar. Você não tem vontade? Assiste, que é muito bom. Gente, é o melhor... Gente, é muito bom. O amor que tem em Guardian dos casais é muito foda. É tipo, mano, eu não vou... Eu acho que isso é um spoiler, mas... Só uma palhinha pra vocês verem. O cara esperou o outro por 10 mil anos. Ele esperou o amor dele por 10 mil anos. Só percebe isso. Gente, é muito maravilhoso. Assim, é de chorar. É de chorar, derrama lágrimas, mas vale muito a pena. O Arjun, assim, é maravilhoso. Todos os atores são muito bons. Eu acho que a melhor atuação que tem no mundo, no meio BL, foi em Guardian. É perfeito. Assim, é muito injustiçado aqui no Ocidente, nesse meio BL que a gente tem aqui. Mas lá na China, foi 1 bilhão de visualizações, meu anjo. Então, vamos respeitar a Guardian. E assim, há 1 bilhão de visualizações pra quando passaram na TV pela primeira vez, e a segunda vez foram 50 milhões de visualizações. Então, vamos respeitar a Guardia, que a Guardia merece um respeito, que eles estão lá em cima, eles são muito bons. Quem não assistiu, assiste, gente, é muito bom. Tem o casalzinho clichê, tem o casalzinho assim que estoura tudo esse negócio de heteronormatividade. É perfeito. Não tem defeitos. Mas você tá falando, né? Vou ver depois. Vê, é muito bom, vale muito a pena. E aí, vê logo, porque o povo tá querendo tirar do site. Então, gente, ó, corre. Salva logo, é... faz o download. Michel, é, por favor, não tira a Guardia do catálogo. Eu tô implorando, deixa aquela dádiva lá. Porque os meus filhos têm que ver esse BR. Foi gol agora, eu escutei os gritos daqui, deixa eu ver. É, foi gol. Ah, não foi não, que ótimo. Que... De ninguém. Foi gol de quem? Tudo bom. É... Tá, agora a gente vai falar sobre os nossos atores favoritos, né? Você tem alguma consideração sobre os BLs? Não, acho que foi ótimo aí, apesar de Advanced Breath ser a minha decepção. Ah, foi... Caralho! Foi gol do Flamengo, porra! Que bom! Meu Deus, gente, vocês são muito futebolistas, odeio. Ai, não. Voltando aqui, o pessoal vai rachar no PL, né? De repente, caralho! Chegou o hétero da rodinha, mentira, gente. Só tem enviado nesse sobre o BLB. Pior que é verdade, ou melhor, né? Tem uma pessoa nesse servo do. Eu não vou nem tipo, deixa pra lá, porque o povo do servo. Não, meu, eu só minha decepção é Advanced Bravery, porque, tipo, a hora que eu descobri que a China ia censurar, eu tive vontade de morrer, mas tudo bem, né? Mas vamos lá, os atores, pode começar com os atores aí, eu comecei com os BLs. Gente, eu não tenho a listinha dos meus atores favoritos, eu vou falar aqui o que eu tenho assim em mente. O meu favorito mesmo de todos, que eu falo assim, esse ator eu pago pau sim, eu vou pagar pau até na minha morte, que é o Cinto de Sotos, que faz o K-pop. Eu pago muito pau pra ele mesmo, eu assisto tudo que ele fizer. Se ele fazer uma propaganda de palito de dente, eu assisto e bato palma e falo arrasou. Porque ele é maravilhoso, ele não tem defeito. Gente, assim, o que falar sobre o Cinto? Quem é fã, assim, é porque tem um fandom dele, né, que eu não sei pronunciar, porque é muito difícil. É o Speraya. Não, esses aí são os fãs do Chris com o Cinto, eles dois juntos. Mas tem um fandom só do Cinto, porque eu não sou Speraya, né? Eu sou fã do Cinto, eu gosto muito do Chris, tem umas coisinhas que tem, né? Mas eu gosto dele também. E eu gosto muito de Chris Sigdo também, mas eu não chego a ser fã. Mas, assim, pago muito pau sempre pro K-pop, pro personagem dele, né? E pro ator que eu sinto, pago muito pau pra todos os personagens que ele faz. O personagem que ele fez em He's Coming to Me, que tá pra ser um dos meus favoritos também, o Mass, é muito perfeito. Ele, assim, atua muito bem. É um personagem totalmente diferente da personalidade dele. E ele atua, assim, com muita perfeição. Maravilhoso. Assim, um dos meus favoritos também era o como se diz, o Saints, eu não sei como é que se fala, mas assim, ele era um dos meus favoritos, só que eu achei ele meio snob, aí eu fiquei, deixa pra lá. Mas ele é um ator ótimo, ele é um ator muito bom. Todos os atores de Guardian, pra mim, são maravilhosos, tenho muito xodó com eles, o Neil também, tenho muito xodó com o Neil, com o Tay. Porque eu me acabo nesses dois, eles são muito maravilhosos. O ator que, assim, gente, vamos falar a verdade, ele não é o melhor ator do mundo, não. Assim, ele atua ele mesmo em todos os BLs que ele faz, que é o Off, né? O Off de um Paul. Meu Deus, assim. É porque ele é tão original que ele mesmo faz ele mesmo nas séries. Ai, credo, eu acho que os dois podres, né? Não, não pode falar, não. Credo, eu vou ser linchado no Twitter. Assim, eu amo o Off. Mas, assim... Gente, o Wolf, ele precisa de uma chance de atuar alguém que não seja ele mesmo. Em Puppy Honey, ele atuou ele mesmo, com um pouquinho, um tom mais ácido. Em Sotos, ele atuou ele mesmo. Em todas as séries que ele faz, ele atuou ele mesmo. Em Yo Sky, ele atuou ele mesmo. Eu tô esperando que nessa próxima, agora, série, ele atue outra pessoa, porque até agora eu só vejo o Alf. Mas eu tenho um xodó com ele também. Eu defendo ele, sim, porque eu sou muito Babs, eu sou muito fã de Alf com sim. Gente, ultimamente eu ando chipando muito Gon com Tay. Não sei por quê, mas eu ando chipando muito Gon com Tay. Queria muito um BL do Gon Eita. com Tay. Gente, vocês viram aquele vídeo? Quem viu sabe. Um vídeo que tá o Neo, o Tay e o Gon no sofá. E o Tay começa a puxar o Gon pro colo dele. E meu Deus do céu, virou um. Aquele vídeo ali, minha filha, dá pra fazer uma Anishot tão gostosa, mas enfim. É isso, eu acho que um ator que eu não gosto nem um pouco é o Gollish. Ele não atua bem, coitado. Deixa eu ver Adão. quem mais aqui, quem eu não gosto. Sim, eu não gosto nem um pouco daquele Alô? ator de Duck. O Jota Duck eu não gosto dele, porque, pelo que eu vi, ele não é uma pessoa assim, como se diz, uma pessoa de uma índole tão boa. Ah, aqueles dois lá que deu aquela treta. Não, não é nem o Art, não. Eu esqueci o nome dele agora. Deixa eu ver, alguma coisa com. Calma, eu vou lembrar. Mei Art, é o Mei. É o Mei. Eu não gosto muito do Mei, gente, porque eu tenho um pouco de receio dele. Eu não sei o que aconteceu, se ele abusou, se ele abusou mesmo do Art, ele roubou o beijo dele. Você vai cortar essa parte. Deixa eu ver sobre isso, não tem limites. Então, eu tava falando mesmo. Tá Ah, falando do eu, Mio, né? do Artnos. Desde aquela porcaria do Pink Money que ela assumiu que ela faz. Não escuto nada disso, dessas coisas, desses cantores que Minha fazem Pink mãe Money. tá bem? Oi. Então, por isso eu não vou muito na cara do Mio, porque eu não sei a verdade. Enfim, a coisa foi bem forte. Então, se for verdade, ele é digno de um rançozinho, sim. Então, eu tenho um receio com ele. Enfim, eu acho que é isso. Assim, de cabeça que eu lembro são esses. E você, Bob? O meu é o Neil, né? O Neil de Waterboy, de vai fazer Blue Keys agora, né? Project, né? E aquele outro também que ele fez lá, que eu esqueço o nome, que Kiss ele fez, me. mas eu dei. É Kiss Me, Kiss Me Again, Kiss Me Again, Kiss Me Again. Kiss me the service. Aí é ele, né? Mas tirando, assim, como você falou, ele não é o melhor a todo mundo. Mas ele tem um carisma diferente. Ele é um fofo. Aí depois vem o O Bob tem um peixe nele. Tenho, não vou mentir não, tenho. Grandão ainda. O segundo é o Tupacor, né? O de Together With Me. Rumores que Eu é gay. acho. Os dois, Hã? rumores que é gay. O Rumores Max, fortíssimos. eu não sei, mas o Não, Tu. Max, eu acho que não, porque ele tem altos namorados. O Pois Tu, é. filha. Então, o Tu Mas não acho. importa, né, gente? O que importa é a atuação. Eu acho a atuação do Tu. Apesar de que eu acho que eu vou apanhar, assim, ser muito crucificado quando o pessoal ouvir, eu acho a atuação do Tu melhor do que a do Max, num contexto geral da série. Eu acho que não sei. Eu acho que Não, pra mim é tá opinião própria, né? Mas assim, aí depois vem, por exemplo, eu gosto muito do como você chama ele? Sinto. Eu também chamei de Cinto. Eu ia falar, mas foi como a Duda chama. Eu gosto muito do Cinto. Acho que todo personagem que ele fala, que ele faz de um jeito diferente. Até aquele psicopata que ele fez no Curta, eu adorei aquele psicopata, que ficou bem massa. Ele tem uma cara, né, de assim, quando ele sorria, fica, meu Deus, você é muito doente. Pois Quando é, ele então sorria, eu. parte de solto, gente, meu Deus. Eu ficava perplexa. Tirando, ele tem um carisma assim que ele não renega aquilo que ele faz, igual uns atores que a gente conhece, né? Que faz BL e renega. Mas ele não renega, Meu Deus. então ele tem um carisma enorme. E esses são meus três preferidos, né? Aí depois veio o rapaz que faz Advanced Bravery, sem ser o fortão lá, o segurança fortão, o outro que vai entrar na academia, Ah, o o Chuyão. bonitinho, né? É, eu acho Chihuahua, que Chihuahua. é Chuyão lá. Eu acho que ele Sei lá, atua. Chihuahua. Eu acho que ele atuou super bem na série, assim, as expressões, o modo dele agir, foi bem legal. E por fim, um que quase ninguém conhece é o que faz My Dear Rose, o que fez o Sam e My Dear Rose, e que fez aquele filme horrível. Aí é isso, são esses quatro atores. E pronto, e o resto pra mim é assim, teve ótimos atores fazendo participação. Por exemplo, os atores de Love by Chance. Eu acho que aí o mérito vai para o diretor, para o Peniel, que foi o diretor, que soube trabalhar com eles muito bem, para eles entregar. Até aquele Ken, que eu acho ele horrível atuando. Vou falar mesmo. O Plane, o É. Plane. Eu tenho um rancinho do E. Plane, gente. Eu vou falar também. Eu acho que ele não gosta Não. de BL, não. Ele finge. Eu acho ele horrível atuando. E o Peniel conseguiu tirar uma atuação razoável dele. O Min, ele atua aceitavelmente. O Saint e o Percy, eles atuaram assim, pela proposta do BL, foi ótimo a atuação deles, Não, o né? Saint, ele é sem defeitos. Eu acho que a atuação, a coisa do pneu, a direção foi ótima, mas o Saint, ele se destacou muito. Pois é, então foi muito assim, foi uma coisa muito, muito. Aquele cara que faz o psicopata de Love by Chance também, que persegue o Saint, o personagem do Saint, que eu esqueço o nome. É o Pete, né? O Pete. O Pet, garrafa Pet. O personagem que persegue o Pete. Ele atuou super bem naquela série, assim. Ele fez um psicopata que deu para entregar super bem aquele negócio da exploração, do abuso em si, né? De se achar superior. Então, assim, é um conjunto que eu acho que os atores de Love by Chase, não tirando o mérito deles, mas o mérito maior aí vai para o diretor Peniel, que conseguiu aí fazer essa transformação em uma atuação maravilhosa e arrancar uma atuação boa de todos os atores. Enfim, o amigo do que faz par com o Sandy. Eu esqueço o nome dele. Aquele tarado lá. O ponto. É, o Pond. Ele foi o alívio cômico, que foi ótimo. Eu amava o Realmente. casal aí também. Pois é, então. Foi ótimo. Então, pra mim, é isso. Eu acho assim que as séries, no geral, é porque a gente não vê. Mas, assim, quando os atores atuam bem, é muito mérito do diretor também, que consegue. Então, as séries, no geral, é isso. Agora, séries que tem uma direção mais ou menos não consegue ter isso, né? Mas enfim, são esses meus atores. Então, gente, sobre Love by Chance, assim, gente, que tristeza, né? Toda vez que eu penso Love by Chance, eu fico triste. Tipo, que não vai ter continuação. Mas enfim, né, gente, Reminders, que porra é essa? Vamos deixar isso pro último bloco, mas só uma palhinha. O que, que é isso que fizeram com os personagens dos meninos e Pum, e No, e Love Sick, Love by Chance, e tudo junto. Enfim. Acho que a gente. Pode Sabe? falar. Tô escutando. No geral, assim, eu acho que pra mim os melhores DLs vêm como se diz? É Taiyuan? Taiyuan que fala o nome do país? Taiyuan, Não. né? É Taiwan. Taiyuan. Taiwan. É. Pra mim, os maiores bares vêm de lá. Admin Survival não. É History 2, History 3. Os History, no geral, vêm de lá e eu acho que os melhores bares vêm de lá. Pra você, de onde é que vem os melhores bares? Ah, se for levar de um modo geral, é do Taiwan também. Porque assim, a Tailândia tem uma curva muito grande, que às vezes ela produz coisas muito boas, depois cai Não e vai ficar depois uma merda. volta. Então, o Taiwan não, o Taiwan é aquela curva assim Eles que fazem vai. cabelo que eles vão arrasar. Pois é, então, teve aquele dos meninos do Futebol Guys também, que foi do Taiwan, uma produção super baixa. Eles fizeram aquilo com financiamento coletivo. E assim, foi uma história legal, né? Não teve aquela super produção de imagem e tudo. Mas então, o Taiwan consegue manter essa constância É nos muito bom. BLs. A China, se a China fizesse os BLs como são, a China ia Ah, eles ganhar iam. muito. Meu Deus, patina rápido. O único É a da censura. China. Não, nem é tanta censura nas histórias BL, é o abuso, que todas elas têm. Você pegar Ai, Heroine, sim. por exemplo. Vai, tá? No último bloco também, Erwin, vamos problematizar. Pois é, então é isso, Duda. Qual que é o próximo tópico nosso? Então, o que que você como membro do staff, né? Eu como criador sou meio suspeito de falar. Você como membro do staff, o que que você acha que pode melhorar? O que que você acha que já está bom? O que que você pensa futuramente? Eu acho que assim, como membro do staff, eu acho que assim, a organização deveria ser um pouco mais assim. Tem alguns pontos que são muito organizados, tipo, a maioria das redes sociais são muito organizadas, tipo, a organização das matérias no staff são muito organizadas, mas tem algumas coisas que já acho que você fica meio, eita, não tá tão bom. Eu acho que a gente podia trabalhar mais na organização e deixa eu ver o que mais. Agora não me veio nada à mente além da organização, não. Eu acho que a organização é a base do que a gente precisa melhorar atualmente. Uhum. E mais pessoas no staff. Mais responsabilidade. E qual que é a sua projeção de futuro? Onde você acha que a gente da Boys Love Brasil vai chegar? Você pretende chegar com a gente? A gente vai ser a BuzzFeed do BL brasileiro, querida. Me segura. Você vai sim lá pra Tailândia fazer as coberturas de todos os encontrinhos lá, os fan meetings. Gente, espera que a gente vai estar lá, querida. A gente vai. Gente, o jeito que a gente. É porque assim, quando as pessoas estão de fora, elas não têm muita noção do que acontece dentro. Mas quando você tá dentro de uma coisa assim, há pouco tempo que eu tô e que eu vi o crescimento, sabe? Mano, tipo, quantos mil visualizações a gente tava tendo ano passado? Ah, ano passado nós estávamos com cerca de 200 e pouco. Hoje nós estamos chegando numa média por semana, né? Eu tô calculando por semana de 10 mil. Gente, 10 mil visualizações num site de Boys Love, que é uma coisa tão nichada assim no Brasil, é muito foda. E a gente só tá crescendo. E isso me deixa muito feliz, porque eu gosto muito de fazer parte do projeto. E, enfim, a gente, assim, o jeito que a gente se apoia, tipo, a gente realmente se envolve com os problemas que nós temos, sabe? Se eu tô passando por alguma coisa e algum membro do staff percebe, e eles, assim, Anjo, eu posso citar vários nomes aqui, Anjo, Biel, John, Bob, várias pessoas assim que vão chegar ali e vão falar o que tá acontecendo, vamos resolver isso, vamos conversar. É, assim, tanto fora dos problemas da Boys Love quanto dos nossos problemas pessoais, a gente é muito unido como família, muito. A gente é muito cão que fica lá na porta e não late pra minha família, não, caralho. Vai peitar aqui na minha frente, querida, não vai. E assim, eu fico muito feliz com essas coisas, porque a gente é muito unido mesmo, independente de todos os problemas, de todas as tretas que a gente não briga. Mas já todos os staffs aí que a gente sabe que, né, é muito comum, gente, briga assim, mas a gente não briga. A gente briga assim, no amor. Eu xingo. A gente conversa, xingo, né? A gente conversa, a gente resolve as coisas. A gente é muito do amor. Eu só brigo com o John, sim, porque o John é o quê? É uma puta irresponsável. Ele só marca horário pra dar. Pro resto, ele não marca horário. E, enfim. É isso, eu acho. E você? O que você vê, assim, que pode ser melhorado? Então, essa questão da organização, eu penso que não está melhor é por causa do tempo, né? Como... Aí já entra em outro assunto, a gente não ganha. Pra vocês que acham que a gente tá ganhando rios de dinheiro fazendo isso, é um trabalho totalmente voluntário. Lógico que futuramente a gente pensa em fechar uma equipe legal e correr atrás de patrocínio. A gente não tem patrocínio, ou quem sabe montar uma loja própria, né? Da Boys Love Brasil. Agora que a gente tá começando a receber uns presentinhos, coisa bonitinha. Agora que tá começando, gente. Mas assim, 2 anos. E desses 2 anos, assim, correndo atrás sem nada. Então, é tudo voluntário. Então, assim, a gente não pode cobrar das pessoas. Ah, igual hoje era pra ter reunião 3 horas da tarde. Não teve reunião do staff. Não foi isso. Corta isso, não tinha isso. Aí, então, é questão de tempo mesmo, que é trabalho voluntário. Mas tirando isso, eu acho que a gente tem uma convivência muito boa. Acontece problema, como em toda grande equipe, e nossa equipe tem hoje 32 pessoas, né? Então... Como toda grande equipe, acontece problemas, mas é igual a história. Eu já discuti com Duda, discuti assim. Ah, ela não gostou de uma coisa que eu fiz, a gente chamou no privado e resolveu e tal. Uhum. Com o Biel também, enfim. Então, a gente, pra Boys Love Brasil, eu levei muito de mim. Eu sou uma pessoa que, se eu tenho um problema com a pessoa, eu vou chegar na pessoa e falar. E é isso que eu faço na Boys Love. Se eu tenho um problema com a Duda ou com outra pessoa, eu chego na pessoa e falo. Então, acho que isso... Por isso que a gente não briga tanto. Quem sai do Boys Love sempre fala, eu quero voltar um dia, eu vou sair por falta de tempo. Ou sai porque muito isso de boa. é porque... Então, eu acho isso ótimo. Bom, para o futuro, eu quero, agora a gente organizando isso tudo direitinho, fazendo bonitinho, a gente começar a correr atrás de patrocínio, que eu quero montar um esquema que todo mundo receba, pelo menos, não vou falar um 10 mil por mês, mas pelo menos um incentivo, né, para ajudar a comprar alguma coisa, quem gosta de K-pop, comprar coisa de Um negócio K-pop. que eu. Uma coisinha. Então, é esse projeto futuro de conseguir patrocinadores para o site, bem como também a rádio, né? Nós vamos criar a rádio Boys Love Brasil muito em breve, eu espero. E o que que acontece? E é isso, assim. Eu espero que o site ainda cresça muito, porque eu jamais imaginaria que ia crescer desse tanto assim quando eu e o Elbert idealizamos o site, né? Aí cresceu desse tanto, graças a. Aí eu deixo meu agradecimento aí ao pessoal do staff, a todos eles, que eu não vou citar nome de um por um, porque, né? Tem dois. Eu não lembro. Mas aí eu deixo meu agradecimento. A comemoração desses 2 anos que vai ocorrer no dia 27 é uma coisa sensacional. Eu espero, assim, que além dos 2 anos, venha muitos e muitos, muitos, muito e muito mais anos, né? E é isso, eu espero que no futuro nossos seguidores agradecer, principalmente a eles, né? Tanto das redes sociais, quanto os leitores assíduos do site. E convidar que quem queira fazer parte de uma família como a nossa, as portas estão abertas. Se você não sabe nada, a gente ensina. A gente tem, pelo menos paciência, a gente tem muita. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem do site. Às vezes acontece uma treta ali, outra aqui, mas nem só de coisas boas viverá o homem, né? Tem as tretas também. É Tipo de treta isso. que o povo gosta. Então, gente, a gente quer, como eu tava falando, né? Agradecer aos nossos seguidores, assim, vocês. Gente, é sério, vocês são muito fiéis. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês assim, defendendo a gente dos lugares, assim, falando da gente, tipo, interagindo. Eu amo interagir com vocês no Twitter. Eu e a Angel ficamos no Twitter e a mãe fica no Instagram, enfim, cada um fica em sua área. E assim, é muito gratificante porque a gente tem esse contato direto com vocês. É muito bom ver como vocês dão importância pro nosso site, pro nosso projeto. E porque a gente ama fazer isso, gente. A gente é muito. Como é que se diz? Um pouco do. A gente é. Como se diz? Eu não lembro a palavra agora. A gente é muito visionário. A gente é muito visionário. A gente fica muito feliz quando a gente vê as coisas assim acontecendo. Então a gente quer agradecer a todos vocês. Para de gritar, inferno! Que desgraça! Porra! Voltando, gente. Recuperei aqui a minha plenitude. Enfim, queria agradecer mesmo a todos os seguidores que fazem parte, porque assim, como já disse antes, né? Eu acho que foi. Meu Deus, Foi caralho, gol. filha! Porra! Enfim, vamos, deixa eu, acho que agradecer a todos vocês, porque vocês também fazem parte da Boys Love, fazem parte da nossa família. E enfim, caso que você queira ter uma participação mais direta com a Boys Love, é só entrar em contato com a gente no Twitter, no Instagram, a gente tá sempre lá, observando, sempre de olho. Tem algumas áreas, né, que você pode fazer parte, mas no geral a gente pode ajudar, ensinar também se você tem alguma inicialização com alguma coisa ali. Porra! Enfim, é isso. Então, muito obrigado a todos que ouviram e até o próximo. Tchau, gente! Um PS aqui. Joe, eu vou quebrar a sua cara na hora que você entrar nessa porra desse WhatsApp, cara. E é isso, tchau. E nos ama. www.boyslovebrasil.com